sociais, os quais dizem que eu tenho que matar, roubar. Se quiser, vivo, continuar. Mas agora não vai dar, porque meus dias já estão contados. Mas não estou nem aí para aqueles que querem me ver no buraco. Sei que para semente ninguém ficará. E o destino da gente, a gente tem que improvisar. Será que você acha isso tudo certo? Eu me chamando de louco e você é o esperto, certo? Tudo bem, você tem toda a razão. Fui louco demais, não dei ouvida, meus irmãos. E fudido será o meu destino. Estrada escura, rodeada de espinhos. Injetei, fumei até o crack. Agora estou condenado com o vírus da AIDS. Mas prefiro morrer com uma dupla overdose. Não serei suficientemente forte para esperar a morte. Só quero mais um baseado. Estou fissurado. Vamos logo queimar este danado. Estou fissurado. Só quero mais um baseado. Estou fissurado. Vamos logo queimar este danado. Você, cara, tem raiva de mim. Mas não pergunta os motivos que me levaram a ser assim. Revoltado, indignado, no meio de fogo cruzado. Com oitão ventilado, dando tiros para vários os lados. Sempre tive ligado neste velho ditado. Malandro demais, vira pó. Debaixo de sete palmos, vou te dar uma ideia. Nunca pise na bola no meu de cobra criada. Cuidado com seu presente de aniversário. Pode ser uma salva de bala no meio de sua cara. 25 de julho de 85, com um estilete na mão. Um corpo estendido no chão, um corte profundo sobre o pulmão. Durante 6 meses brincando de pique pega com a polícia. Por causa dessa merda, dessa briga, algum tempo depois consegui alugar um barraco onde fui comercializar o mato. Revoltado, frustrado, sentado na calçada, com meus pés no chão, pensando na minha vida, na minha situação. Perdido entre um baseado e outro, uma roda de iguais. Eu sinto que estou fudido então. Surgiu dilemas, é mais dilemas. Ficando difícil achar em quem confiar. Chega a noite, o frio, a tremedeira começa a pegar. Dá licença, cara, que eu vou me dopar. A fissura me leva, tenho que ir. Eu vou sair com minha mochila cheia de maconha e pata de Shabba, shabba.